ZYJ460. 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, está entrando no ar o Tema Livre, hoje, quarta-feira, dia 23 de julho. O Tema Livre de hoje vai tratar dos BRICS. Você sabe o que é os BRICS, não sabe? O Bloco de Economias Emergentes, economias que vem se afirmando no cenário mundial. E BRICS é mesmo uma sigla: Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, que entra com esse S do finalzinho aí. E eles tiveram uma reunião aqui no Brasil, mais especificamente em Fortaleza, que começou, ela teve o ápice na terça-feira, dia 15, mas ela começou no dia 14, dia seguinte à decisão da Copa do Mundo aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro. Para tratar dessa questão, dessa reunião e desse bloco, na verdade, que é um bloco mais é importante, de importância crescente na economia mundial e vai ter um protagonismo dentro de pouco tempo, nós estamos aqui no estúdio com a professora Beatriz Bício, que é chefe do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre África, Ásia e Relações Sul-Sul da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o também professor Paulo Ferracioli, da Fundação Getúlio Vargas, e com o Mário Augusto Jacobskind, que é jornalista, que tem uma vasta experiência nesse cenário internacional e é inclusive diretor da Associação Brasileira de Imprensa. Eu gostaria de abrir essa conversa com a Beatriz. Beatriz, até por uma questão de gênero, é que você dissesse como é que você vê esse momento do BRICS, essa realização da reunião aqui no Brasil, o que significa, qual a relevância que tem isso aí para o Brasil. Bom dia. Bom dia, Goli. Bom dia aos ouvintes. Em primeiro lugar, um prazer estar aqui no programa. Essa reunião em Fortaleza, que teve depois desdobramentos em Brasília, porque, na verdade, a reunião dos BRICS serviu como uma plataforma para um encontro posterior também desse grupo de países com a Unasul, ou seja, com os países aqui da América do Sul, uma reunião que se realizou em Brasília, onde vieram os chefes de Estado aqui do nosso continente. Então, foram duas reuniões, as duas da maior importância. No caso de Fortaleza, há muito a se destacar. O que a imprensa recolheu como principal resultado, e naturalmente não tem por que ser questionada essa visão, foi a criação do banco, né? Um banco que passa a contar com dinheiro que vai ser aportado, né, colocado pelos membros dos BRICS, por esses países que você mencionou, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, para, fundamentalmente, investir em infraestrutura, em projetos nevrálgicos para as economias não somente dos próprios países, como também países próximos, né, que esse grupo considere que merecem receber ajuda. A importância desse banco e em si do grupo, do meu ponto de vista, é no momento em que a economia mundial está mostrando, né, como certos modelos, né, certos aspectos do que vem sendo as linhas mestres de funcionamento dessa economia estão mostrando que estão chegando a um ponto de, não sei se chamar de exaustão, mas pelo menos de crise, começar a arejar esse espaço com algumas propostas novas, com outras prioridades e, sobretudo, mostrando que existem alternativas. Não é aquela coisa que se falou, né, na época da Thatcher, né, que ficou famosa por essa frase de não há alternativas. Eu acho que esse grupo vem a mostrar que há o desejo, pelo menos, de construir alternativas, de arriscar a possibilidade de pensar de uma forma diferente as regras da economia mundial. Paulo Ferraccioli, você que trabalha e você que ensina também na área de relações, de negócios, na verdade, internacionais, eu gostaria que você situasse como é que você vê esse novo momento do BRICS em vista desse novo momento também da própria economia mundial. Bom dia. Bom dia, Golo, bom dia a todos. Eu acho que é um momento importantíssimo, porque se a gente dividisse em três momentos a questão dos BRICS, há um primeiro momento que ele não foi nada, ele foi apenas um acrônimo criado pelo Jim O'Neill em 2001, sem grande importância, mas causou uma certa perplexidade a inclusão do Brasil num grupo que tinha Rússia, China e Índia. Havia uma série de combinações de fatores considerados pelo John Neal, ele lançou aquilo e começou uma discussão, e eu acho que o governo brasileiro soube aproveitar muito bem esse momento, soube aproveitar muito bem esse conceito para colocar o Brasil em outro patamar. Começaram as negociações entre os quatro países inicialmente, e um momento bastante importante é quando veio a primeira cúpula dos BRICS realizada na Rússia. Nesse momento o grupo começa a ser formalizado, mas ainda assim sem que houvesse uma crença internacional na viabilidade desse grupo ter uma ação comum. Era muito usual ser dito, olha, eles têm muitas divergências, eles têm fatores muito diferentes, mas essas diferenças foram sendo trabalhadas e foi se procurando, pouco a pouco, pontos em comum, sem que houvesse uma formalização ou a criação de um órgão específico. O grande momento é Fortaleza, porque em Fortaleza, pela primeira vez, o grupo se estrutura e são criados dois mecanismos bastante importantes, mecanismos, um para crises financeiras e outro para financiamento de investimentos, que é o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS. O que que há de importante nisso? O que há de importante é que, em termos internacionais, em termos da multilateralidade criada após o fim da Segunda Guerra Mundial, somente sobrava os grandes bancos, o FMI, o Banco Mundial, que são bancos controlados, em última instância, pelos Estados Unidos, ou, se a gente quiser ampliar um pouco, pelos países desenvolvidos. A novidade dos BRICS é criar novos bancos, novas possibilidades para o enfrentamento de crises financeiras e para o financiamento de infraestrutura em países em desenvolvimento, que tenha outro processo decisório com outra lógica. Não é um enfrentamento com o Banco Mundial, um enfrentamento, um corte com o FMI, mas é a criação de uma alternativa. Eu acho que um exemplo interessante que eu li essa semana foi quando teve que ser... A Argentina está completamente excluída de qualquer apoio do FMI e do Banco Mundial, independente de qualquer coisa. No entanto, em uma semana, subitamente, pelos interesses das potências maiores, criou-se um mecanismo de apoio à Ucrânia. Uhum. Sem uma discussão do tipo pela qual a Argentina passa. Então, o que acontece agora é uma criação de um novo banco, um novo mecanismo para crises financeiras, que de forma alguma pretende agir fora das normas bancárias internacionais. Não está muito claro em toda a documentação que eles vão agir seguindo a técnica bancária, mas quando se chega na questão política, os interesses observados serão outros. Isso aí é que eu queria, inclusive, jogar para você, Mário, essa questão, porque, como o Ferraccioli falou, e a Beatriz também já havia tocado essa questão, tangenciado, esses países, eles são não só economias emergentes, os países do BRICS, como são países que têm particularidades. O incomum, talvez, eles tenham que são países que foram colonizados, exceção da China, que é uma outra realidade, uma outra história, mas nós temos até a África do Sul, Índia, né, Brasil e por aí, são países todos que tiveram uma história semelhante de exploração e expoliação durante, ao longo dos séculos. Isso serve como um ponto de união. A questão da China é muito interessante porque é uma economia que vem, que era uma economia também oprimida e que vem se desenvolvendo de uma forma muito rápida e muito avassaladora em função desse cenário globalizado internacional, dessa abertura política e ideológica chinesa, mais política do que ideológica propriamente. O governo é comunista, mas o mercado é capitalista. Então, nesse aspecto da política internacional, como é que você vê esse momento da formação, do fortalecimento, que não é propriamente a formação, mas é da formalização, da formatação e do fortalecimento, institucionalização desse bloco? Bom dia. Bom dia, Golo. Bom dia, ouvintes. O BRICS é a coisa mais importante dos últimos tempos aí, na área internacional. É uma forma, inclusive, de se contrapor ao usual, ao habitual, né? Então isso muda um pouco correlação de força. Inclusive, o professor acabou de citar o exemplo da Argentina, né? A Argentina, que está sendo pressionada pelos abutres, né? São os fundos aí, e que poderá ser acolhida nos BRICS também. Isso dá uma ideia de como poderá ser essa mudança, né? Então, nós não vamos depender, nós que eu digo, o cenário internacional vai ficar dependente de FMI ou de Banco Mundial, né? Existe hoje, vai passar a funcionar dentro de algum tempo, né? O Banco de Desenvolvimento para suprir necessidades, né? Então, isso, claro que no cenário internacional parece um novo momento, no meu entender, né? É, grande novidade, né, isso aí, né? Como é que vocês veem? Vocês acham que essa institucionalização e esse fortalecimento desse bloco vem de uma vez por todas sepultar a ideia do Mercosul ou vem, ao contrário, fortalecer o Mercosul como um braço sul-americano e mesmo latino-americano dentro do bloco internacional que é o BRICS, que é, afinal de contas, intercontinental, né, pluricontinental? Beatriz, fala você um pouquinho. Eu gostaria que vocês conversassem, não ficassem esperando eu aqui, eu fico parecendo professor aqui, né? Não sou. Acho que foi o início da partida, né? Exatamente. Tá certo. Olha, uma das características dos BRICS, que serve para iniciar a resposta, é o fato de cada uma das nações que o compõem ser líder de um grupo de países da sua região. No meu entendimento, a importância do Brasil nos BRICS, sem em momento algum questionar o fato do Brasil ser o mais importante país do nosso continente, do ponto de vista da sua economia, das suas potencialidades e demograficamente falando, é o fato de que traz para esse grupo de países, para esse fórum, né, que está em gestação, ainda tentando, né, ver de que forma criar mecanismos de concertação entre economias, histórias, demografias tão diferentes, né? O fato do Brasil estar nos BRICS relevante para os outros membros é que com ele está a América Latina e particularmente a América do Sul. Nesse sentido, é importante para o próprio Brasil consolidar a sua liderança na região. E um dos mecanismos com os quais tem que contar o Brasil para consolidar, do meu ponto de vista, para consolidar essa liderança, é consolidar a integração regional, um de cujos elementos é o Mercosul. Portanto, eu não vejo que haja uma contradição, apesar de que muitas vezes tem sido colocado assim por alguns meios de imprensa. Mas eu, pessoalmente, acredito que é uma visão errada. Às vezes é mais do que uma análise, uma aposta de alguém que tem interesse nisso. Beatriz, inclusive, tocou na questão da cobertura. Nós vimos aí que, em determinado momento, alguns órgãos de imprensa, que sabemos quais são, começaram a colocar divergências fictícias, do tipo, ah, não, agora o Brasil teve que ceder, porque... querendo, insinuando que havia divisões, né, jogando um contra o outro, coisa mentira, né? Tudo na base, mais uma vez, da manipulação da informação pela preocupação com os BRICS. É uma questão política, né? E, como a Beatriz colocou, para o Brasil é fundamental a integração latino-americana, né, sobretudo com a América do Sul. E essa questão aí tem que ser analisada. Nós estamos em antevéspera de eleição, os candidatos têm que se posicionar em relação a essa questão, que é uma questão fundamental para o Brasil, né? Nós nos integramos, continuamos a integração, vamos aprofundar a integração ou vamos retroceder? Essa é uma questão muito importante, que nem sei se isso aqui vai entrar muito nas discussões aí dos candidatos, mas é fundamental, porque é o momento em que o Brasil se apresenta no cenário internacional de uma forma muito forte, eu diria, né? E muito convincente, né? Eu concordo totalmente com as opiniões aqui apresentadas, porque eu acho que é uma coisa completamente diferente o objetivo do Mercosul e o objetivo dos BRICS. E é interessante observar que os BRICS, eles existem, e cada país participante do bloco tem objetivos completamente diferentes dos demais. Tomar, por exemplo, a China, que é o maior país, o mais importante nesse contexto. A China sofre um problema da tentativa de isolamento que os Estados Unidos a tentativa de confiná-la num canto com algumas estratégias novas. O chamado pivô para a Ásia, que o Obama lança em 2009, é uma ideia de uma ação mais efetiva dos Estados Unidos na Ásia e no Pacífico. A grande iniciativa americana é a criação daquele bloco TPP, o Trans-Pacific Partnership, que é uma coisa que tenta, olha, vai ser todo mundo menos a China. Na realidade, são 12 países que tentam isolar comercialmente a China. E a China inicia uma série de atividades, iniciativas. Ela criou inicialmente um grupo, que é o grupo RCEP, que é um grupo que junta a Índia, China e outros países para se contrapor ao TPP. Adicionalmente, na última reunião, agora em maio, da ANPEC, ela lança a ideia de uma área de livre comércio em toda a Ásia, na qual ela está incluída. Ainda dentro da Ásia, ela lança o novo banco, que é o Banco de Investimentos e Infraestrutura, que ela vai controlar dentro da Ásia para se contrapor ao Asian Development Bank, o Banco de Desenvolvimento da Ásia. Então, é uma série de medidas. Esse é um olhar da China. Olhar brasileiro é completamente diferente. Não tem essa pretensão toda, nem está isolado, não é nada disso. O Brasil está usando, eu acho, primeiro, para se posicionar de uma forma mais refletindo o seu real poderio econômico no cenário internacional como um todo. Não dá para continuar frequentando reuniões sendo um país de segunda linha. A economia brasileira é exatamente do mesmo tamanho da economia da Inglaterra. É uma economia exatamente do mesmo tamanho da economia da França. Quando você vai para o cenário internacional, para a organização dos grandes bancos, por exemplo, a Inglaterra tem mais de 3 vezes o número de votos do Brasil no FMI, no Banco Mundial. A França tem mais de 3 vezes. Como é que se explica isso? A economia da Holanda é menos da metade da economia brasileira. No entanto, a Holanda tem mais votos que o Brasil. Então, é uma questão que o Brasil tenta se posicionar e tenta mudar um pouco essa ordem, não se contrapondo a ela, mas dizendo, olha, eu existo e eu quero ter a minha opinião, os meus interesses discutidos nessa ordem. Isso é um lado. Existe um outro lado, que é o lado na América do Sul, particularmente América do Sul, não diria América Latina. Na América do Sul, o Brasil quer se posicionar como um líder. E eu acho que a reunião de terça-feira foi uma demonstração muito forte dessa liderança brasileira, na qual todos os países da América do Sul, isso é importante, todos os presidentes vieram e o Brasil apresenta a América do Sul para os BRICS. Isso é uma coisa que nenhum dos outros países consegue fazer. A China não consegue fazer porque ela tem 1000 divergências na Ásia. A Índia tem problemas desde a China até toda a sua vizinhança, Paquistão, etc, etc. A África do Sul não consegue, ela tem disputas fortes, e a Rússia vive um momento complicado. Quer dizer, o Brasil está se beneficiando enormemente da criação desse grupo e está tendo uma oportunidade de se mostrar, olha, eu sou um país que não tenho inimizades, não tenho guerras, não tenho problema algum, e mais, sou importante economicamente. E uma coisa interessante, o Brasil, nesses países todos aí, talvez seja o único do BRICS que não tem sequer problema de fronteira, questionamento de fronteira, né, com vizinhos, essas coisas, que todos os outros têm, inclusive a China. A Rússia, nós estamos vendo aí a situação. Mas eu queria... África do Sul não. Hein? A África do Sul não tem. Não, a África do Sul não tem, mas ela também tem uma economia tão pujante em relação a Moçambique e a outros vizinhos ali que nem se atrevem a discutir, a brigar com ela. Mas uma coisa que o Ferraccioli falou que eu acho interessante é que nós temos um cenário da China aí, que é um cenário muito econômico, de enfrentar a hegemonia da economia norte-americana. E nisso nós temos um desdobramento que é político, que é a questão, por exemplo, da internet, de a China controlar a internet, exercer um controle político sobre a internet. Uma coisa que os Estados Unidos, por exemplo, não admitem, mas ao mesmo tempo praticam a espionagem via internet e mais, exercem o controle econômico sobre a internet. Esse questionamento muitas vezes se confunde e pode iludir o incauto no leitor ou espectador ou ouvinte do programa. Não é não, Mário? Como é que você vê isso? Também existe querendo ou não, nós não podemos fugir da questão, existe a manipulação da informação, que isso aqui não passa para o... Você colocou muito importante, mas isso não, dificilmente passa para o leitor, para o telespectador. Né? Então é importante a gente sempre colocar essas questões, né, em qualquer fórum de discussão. Sim, na China, por exemplo, a informação é totalmente manipulada. Né? O controle absoluto do Estado sobre a imprensa. Isso, tanto que o controle se estende até a internet. Agora, a discussão se coloca aí, né, no nível da internet, como uma rede global. E aí ela sofre censura dentro da China, mas essa censura não é uma censura puramente política, não é como a censura do jornal, do Diário de Pequim. É uma censura que também tem desdobramentos econômicos em cima da rede americana. Agora, também eu diria o seguinte, não é só esse tipo de censura, agora talvez é pior um outro tipo de censura que passa por interesses econômicos. Né? Também. Que a gente conhece aí muitas vezes extremadamente em todos os setores. Né? Então, talvez isso aqui seja até mais marcante do que o que acontece por lá na China. Não sei se vocês concordam. Eu acho que nessa discussão a gente tem que lembrar um pouco também, não é para tirar, digamos, a responsabilidade do que a China possa ter de controle sobre a circulação de informação, mas temos que lembrar que, falando em internet, a batalha na qual, inclusive, no Brasil há segmentos muito importantes que estão engajados, é para democratizar a internet, que atualmente está, queiramos ou não, em última instância, controlada pelos Estados Unidos. Porque para você ter um domínio de internet, você tem que registrar e tem que ter o aval dos Estados Unidos. Né? Então, eu acho que, tudo bem, nós não temos por que estar de acordo com o que está acontecendo na China, mas quem sabe nós estamos mais próximos de sermos vítimas de algumas outras limitações e cerceamento. Já somos. Né? Já somos do que às vezes somos conscientes. E, por outro lado, temos toda essa questão tão complexa para se lidar do uso das informações que cada um de nós coloca, advertidamente ou não, conscientemente ou não, na internet, e que passam a ser utilizadas para fins comerciais, em primeiro lugar. Nós sabemos o quanto o nosso perfil é avaliado e depois recebemos, né, misteriosamente ofertas que têm a ver com nossos gostos, nossos hábitos, enfim. Isso saiu de onde? Saiu de uma troca de informações da qual nós não fomos sequer consultado se estávamos de acordo com que nosso perfil fosse utilizado. E, por outro lado, sabemos, e talvez aí muito mais grave ainda, que isso está sendo utilizado para traçar perfis psicológicos de cada um dos que tem um perfil na internet, ou particularmente nas redes sociais, para, inclusive, fazer uso disso em questões de cerceamento das liberdades civis, né? Então, é um cenário muito complexo que começa uma discussão e que a batalha aqui no Brasil, nesse sentido, tem sido dada há bastante tempo por segmentos importantes, né, que nem sempre são ouvidos como corresponderia nas esferas do governo. Eu acho interessantíssima essa questão, porque está havendo realmente, como foi dito aqui, uma confusão em relação à pretensão do Brasil e à pretensão da China. Uma questão é a questão do controle da rede, do controle dos domínios, do controle de quem pode registrar um domínio ou não na internet. Hoje, em última instância, isso é controlado única e exclusivamente, apesar da rede ser mundial, pelos Estados Unidos. E isso causa um desconforto muito grande, não apenas no Brasil. Isso está sendo amplamente discutido na ONU, tem um grupo de trabalho, e a ideia é que e os Estados Unidos começam a saber que será inevitável, de internacionalizar, de multilateralizar, não sei qual é a melhor palavra, o controle da internet pelo mundo. Isso é uma coisa. É que a palavra controle é o controle do funcionamento. Agora, existe o segundo controle da internet. Você vai controlar informação, você vai ver o que pode passar, o que não pode passar, os conteúdos que ali passam. E aí nós temos outra discussão. Em relação ao primeiro tema, Brasil e China estão do mesmo lado. Por exemplo, Brasil e todos os BRICS estão do mesmo lado. No segundo tema, de forma alguma, Brasil, Rússia e China, por exemplo, estão na mesma posição. O que significa que vão brigar, não significa não, isso. Não, de jeito nenhum, significa uma divergência. Interesses maiores pairam sobre interesses tudo isso diferentes. E não há dúvida que na questão das liberdades na internet, em termos já legislativos, em termos do que existe concretamente, o Brasil deu um passo muito além de muito do que acontece no resto do mundo, com a aprovação do Marco Civil da Internet. Então, o Marco Civil da Internet dá um tipo de garantia de liberdade na rede que não existe em outros países, mas que tem influenciado também em outros países. Por exemplo, vamos pegar os dois grandes países. Nos Estados Unidos, há uma discussão muito grande sobre se você pode fornecer internet com diferenciada por tipo de aplicação ou não, que já ia por um caminho. A decisão brasileira fez um certo retrocesso e o debate voltou à tona. Na União Europeia, há um momento, uma discussão muito interessante, o chamado direito ao esquecimento. Foi aprovado, a Corte de Justiça Europeia decidiu que qualquer cidadão tem direito a retirar coisas do seu passado que ele não acha como conveniente. Então, eu acho essas coisas importantes. Então, voltando à origem, voltando ao começo. A palavra controle tem que ser entendida de duas formas. Não adianta dizer o Brasil, não tem o menor sentido dizer o Brasil apoiando a discussão sobre o controle é porque quer controlar a informação, quer censurar ou alguma coisa. Nada a ver. A posição brasileira é extremamente liberal nesses termos. Isso aí o Mário sabe. Exatamente o contrário, né, que se coloca. Aí eu posso, se me permite, entrar numa questão. Claro. Quando se discute marco regulatório, democratização dos meios de comunicação, também se coloca fazendo um paralelo. Esse pessoal está querendo censura, o pessoal está querendo isso, aquilo. Quando é exatamente o contrário. Nós, o que se quer é mais liberdade ainda para se colocar questões. E em relação à internet, é exatamente isso. Nós queremos maior liberdade, maior acesso à informação e que os segmentos tenham voz e vez. Essa que é a questão. É como foi a Argentina, como foi a Venezuela, estão fazendo. Equador. Exatamente. Aliás, eu queria voltar um pouquinho já na área econômica, voltando um pouco a essa questão econômica, Beatriz, que eu acho importante, no subcontinente sul-americano, aqui onde o Brasil está exercendo e a presença dos chefes de Estado vizinhos, em Fortaleza, na reunião do BRICS, mostrou essa liderança brasileira. O Brasil tem tido uma postura relativamente à Argentina, que eu não diria generosa, eu diria solidária. É um país que tem ajudado o governo argentino a enfrentar os abutres que estão do lado de fora cobrando aquelas dívidas de fundos. Na verdade, são os fundos que compraram os títulos. E o governo brasileiro tem ajudado, e a custa, inclusive, de uma oposição feroz da imprensa nacional. E de segmentos políticos da direita, né? Exatamente, que são os que estão na imprensa, né? Que estão aí o tempo todo, né? Como é que você vê esse detalhe desse cenário, Beatriz? O Brasil é corretíssimo. Não tem como se pensar em construir uma integração com os nossos vizinhos. E aí eu tenho uma dupla nacionalidade, uruguaia brasileira, né? Então, às vezes, eu ouço determinadas, inclusive, reivindicações dos pequenos, né, dentro do Mercosul, né, dos meus compatriotas da minha origem, né? O Brasil não tem como pensar em ser um líder sem assumir as responsabilidades da liderança. A liderança traz muitas responsabilidades. E o Brasil, nesses últimos governos particularmente, tem sido muito coerente com essa situação de líder do continente. Ele não tem como fugir de uma solidariedade plena com a Argentina nesse momento, diante desses fundos abutres. Eu acho que é corretíssimo, concordo com a colocação que Mário Augusto fez há pouco, no sentido de que, apesar de que nem sempre a política externa passa a ser um ponto-chave da campanha eleitoral, é importante que a opinião pública brasileira tome consciência do que poderá vir a mudar caso haja uma mudança de governo, né? Que se discuta. Eu não digo que tenha que ninguém comprar a priori A, B ou C dos pacotes oferecidos, mas que é um tema-chave da campanha eleitoral, a política externa é. Porque hoje em dia, nesse mundo globalizado, o Brasil é um ator global. Ele mostrou que tem condições. E agora, se havia alguma dúvida, essa reunião de Fortaleza reafirmou, né? Deixou claro que não somente o Brasil aspira a ser, como ele conquistou o direito de ser. Os vizinhos, os próprios membros do BRICS, assim o reconhecem. Então, aí a questão da imprensa brasileira, a imprensa mainstream, né, a grande imprensa, eu considero que é muito grave. É um tema que eu particularmente tenho conversado bastante, inclusive com meus alunos. A necessidade de se fazer uma leitura crítica da posição defendida pela, em geral, né, honrosas exceções, pela imprensa brasileira, e eu diria pela mídia, porque isso se repete em geral, sobretudo na televisão, né, nos informativos de televisão, de a priori, muitas vezes sem uma grande debate, sem uma análise mais de fundo, contestar decisões de política externa brasileira que, na verdade, mostram que há, de parte dessa imprensa, uma solidariedade muito maior com os interesses externos ao Brasil do que os próprios interesses nacionais brasileiros. Eu acho que isso é extremamente grave. O caso da Argentina é muito interessante. Realmente, a imprensa brasileira trata como se fosse o Brasil apoiando a Argentina, uma coisa que... o problema da Argentina é muito maior do que um problema da Argentina. É um problema brasileiro, né? Não, é um problema mundial. Efeito Orlov, né? Amanhã. Não, mas é um problema do sistema financeiro internacional. O que que essa decisão completamente absurda desse juiz de mais de 80 anos de idade, nada contra os velhos, mas... Porque eu sou... Não é uma crítica etária, não, né? Não, de jeito nenhum. Mas ele toma uma decisão que um acordo assinado pela Argentina, é um acordo totalmente aceitável pelo sistema financeiro internacional, não pode ser cumprido, porque uma pequeníssima parcela da dívida argentina foi comprada pelos fundos abutres e eles querem taxas de juros absolutamente extorsivas, querem um pagamento completamente fora do razoável. Então, quando a gente lê a imprensa internacional, há uma preocupação como resolver esse problema da Argentina, porque a se manter essa posição em relação ao que está acontecendo agora, todos os acordos internacionais, todas as renegociações de dívida, tudo passa a ficar sub judice e aparentemente pode ser questionado. Então é um problema que os Estados Unidos, inclusive, têm discutido, o FMI está discutindo como resolver esse caso da Argentina, porque não dá para imaginar que alguns fundos que são absolutamente ansiosos por enormes lucros, pegando pequenas parcelas da dívida, venha questionar um contrato feito, aceito pela imensa maioria dos credores. A gente vive uma situação. Então não é o Brasil está apoiando um absurdo da Argentina. O absurdo não é da Argentina nesse caso. Basta olhar o que a grande imprensa internacional, evidentemente, está dizendo sobre o caso. O que você insere aí, o Paulo Ferrazioli, que eu acho interessante, é que além essa questão, Mário, da postura da imprensa, da mídia, o controle absoluto e hegemônico da mídia, não é apenas brasileira, não é um privilégio brasileiro, isso eu acho até que é mundial, do lado de cá, no Ocidente é assim mesmo, nos Estados Unidos a imprensa também é dominada por uma meia dúzia de livros. Eu acho que insere uma questão de mudança de postura que envolve o FMI, envolve a imprensa, envolve legislativos, executivos e, sobretudo, judiciários. Como o caso da Argentina, por exemplo, que está gerando implicações em cadeia ou como um efeito dominó no mundo inteiro. Claro, não é. A partir de uma decisão judicial que, como ele falou assim, é do juiz octogenário, não é questão da idade dele, é questão da decisão dele. Não, é questão do fórum, como um fórum situado nos Estados Unidos vai decidir sobre uma. Ainda mais sobre isso. Sobre uma questão da soberania argentina. Criando insegurança jurídica. Qual é aí a hierarquia? Isso porque ele foi a recorrer, ele estava atendendo uma demanda de um fundo de pensão de funcionários, professores primários de Miami ou dos telefônicos. Não, pior do que isso, esses fundos são até fizeram acerto. São fundos especulados. São os fundos abutres que especulam como já dizia, de enormes lucratividades. Mas são fundos assim, eles são fundos que são formados, são pequenos. O Kirchner, o Néstor Kirchner, ele dizia, no primeiro calote, em 2004, comecinho, ele disse, eles foram ao cassino e se deram mal. Porque, na verdade, eles são abutres mesmo, compram aqueles títulos baixinhos e querem o dinheiro todo. Eles querem a continuidade do mundo como cassino. Esse não é o problema da Argentina, como já foi dito aqui, é o problema do mundo todo, né? Inclusive, que nos diz respeito, é uma questão não apenas de soberania, né? Mas também é uma questão que amanhã pode acontecer com qualquer dos países aí que estão sujeitos a pressões desses fundos, do capital financeiro especulativo, e que tem associações internas nos mais diversos países. E aqui na América Latina, que tocamos na questão da mídia, se a gente for fazer uma análise da imprensa na América Latina, Diário das Américas, etc., exatamente, parece até que existe uma pauta comum, e que essa pauta comum dita as regras. Então, se você pegar um jornal na Argentina, da chamada grande imprensa, um jornal na Colômbia e assim sucessivamente no Brasil, quase que a mesmice, né? O mesmo tipo de colocação, o mesmo tipo de pressão e tentativa de induzir a opinião pública a aceitar o que é prejudicial ao próprio povo. O que é diferente, Maria Augusta, eu acho que essa é uma questão que a gente também tem que refletir, é que em todos esses países existem alternativas importantes na mídia a o que seria essa mídia engajada absolutamente dentro dos parâmetros de um domínio, digamos assim, dos Estados Unidos, das grandes potências, né? Há alternativas na televisão, há alternativas na mídia escrita. E aqui no Brasil a gente não consegue, né, construir essas alternativas. E me preocupa particularmente por essa enorme contradição que isso gera entre um país como o Brasil, hoje ator global, e uma cobertura de mídia que está não somente aquém, no sentido de espaço dedicado à discussão dos temas internacionais, como com um engajamento que questiona profundamente as opções soberanas do Brasil em matéria de política externa. Essa contradição, eu acredito que é extremamente danosa para a construção de uma consciência cidadã do brasileiro. Essa é a questão que me preocupa. É verdade. Isso, inclusive, a gente verifica hoje, Paulo, você que cuida dessa área dos negócios internacionais, você tem uma noção talvez mais precisa disso aí. Mas a gente vê que o Brasil, ele é mais respeitado fora do que dentro. Ou seja, o cidadão médio europeu, ele tem uma imagem do Brasil mais positiva, do governo brasileiro, das posições brasileiras, mais positiva do que o brasileiro, porque isso é conduzido por essa mídia que a Beatriz acabou de dizer. Mas isso é muito curioso, Golo, porque por circunstâncias eu viajo por vários países, no momento eu estou aqui, no outro eu estou ali, onde todo mundo imediatamente fala, você é brasileiro, como vai o Brasil? Há um clima extremamente positivo em relação ao Brasil. Eu desço no Galeão, entro no táxi, começo a ouvir a choradeira que ele ouve, porque ele o dia inteiro ele tem o mesmo tipo de informação. É um massacre. É um massacre meio inexplicável, uma coisa meio... Mas sobre isso aí, apesar dos problemas inegáveis que nós temos nessa área, voltando para a questão dos BRICS, há uma coisa interessante. O Brasil, dos cinco países, em termos de democracia, a questão da China é bastante complicada. Eu, por obrigação, tenho que ler os noticiários chineses, eu leio com muita frequência o que a Xinhua, que é a agência de notícias do governo chinês, coloca, o que que o China Daily, o Diário da China, faz, o que que o Diário do Povo, fundado pelo Mao Tse-Tung, publica. As notícias são absolutamente idênticas, que demonstra uma pouca democracia. Nós temos uma situação na Rússia, não diria que não haja eleições, mas há alguns controles bastante discutíveis. E aí, a África do Sul, eu confesso que eu não conheço bem a situação lá, mas conheço bem a situação na Índia e no Brasil a gente vive. Esses dois países têm características democráticas bastante fortes. Nós temos a questão da democracia brasileira, apesar da mídia, apesar de tudo, e apesar da mídia, concordo com vocês, a gente tem uma democracia bastante pujante, como temos uma democracia também na Índia, mas no Brasil com muito menos problemas do que existe na Índia. Isso dá um enorme otimismo sobre o posicionamento do Brasil internacionalmente, porque o mundo olha para isso, o mundo vê um país que tem manifestação, mas ela é resolvida pelos métodos normais, com alguns exageros indiscutíveis, principalmente no Rio de Janeiro, mas eu acho que a gente vai o Brasil dentro dos BRICS, no que diz respeito à questão democrática, é indiscutivelmente, pelo menos na minha opinião, o mais avançado. Quer dizer, não é por acaso também que foi escolhido para sediar esse encontro em Fortaleza? Não, mas aí Golo, não, porque aí é rotativo. É rotativo. É rotativo. Os encontros anuais cada vez são feitos... Aí são anuais, né? São anuais. Agora, desde o primeiro encontro, que foi em Ekaterimburgo, na Rússia, de lá para cá vai circulando pelos países. O próximo encontro será novamente na Rússia. Como tem que ser? Como, por exemplo, a decisão do banco, as decisões do Banco dos BRICS serão tomadas um país, um voto. O que é muito diferente. Porque, por exemplo, a votação no Banco Mundial, os Estados Unidos têm um peso muito maior do que... Para se ter uma ideia, existe um país que tem poder de veto no Banco Mundial. São os Estados Unidos. Eles podem vetar qualquer decisão, o que não acontecerá no Banco dos BRICS, por exemplo. Isso vai ter que mudar, então. Quer dizer, o sistema vai ter que mudar. O BRICS está dando as cartas, está mostrando o modelo, está inaugurando um padrão diferente, um paradigma diferente, não é? Desculpe, só um segundinho, porque isso é muito importante. É, teoricamente, em 2008, o mundo naquela crise convocou-se pela primeira vez o G20, as principais economias, e tinha que encontrar uma nova solução para essa distribuição de votos e tudo mais. E em 2010 foi acertado. Vamos mudar os votos. Vamos redistribuir mais... Não exatamente, mas vamos... tornar mais equitativa a distribuição. Isso foi acertado, foi aprovado, o presidente dos Estados Unidos, as lideranças europeias, isso está aprovadíssimo, só depende dos parlamentos e das decisões finais dentro de cada país. O que aconteceu de 2010 até agora? Nada, nada. Continuamos com nossa miséria de votos e aquele belo discurso laudatório que houve em 2010, não deu em nada. Continuamos. Sim, Beatriz, esqueci de falar. Não, eu queria chamar a atenção de que a democracia também na Índia é muito pujante, né? Porque acabamos, né, de assistir a um processo eleitoral com toda a complexidade que a Índia tem, né? Eles conseguem fazer esse sistema funcionar. Né? E se aceitam as maiorias, né? Se acatam os resultados das urnas. Então é também muito importante considerar o exemplo da Índia, né? O exemplo que vem da Índia, né? E outro elemento que a gente não tocou, porque enfim, o tema dos BRICS é extremamente vasto, mas também é importante salientar, é que é um fórum que, entre outros, é claro, onde existe esse diálogo que coloca a Rússia e a China do lado, né? De um lado, né? Do mesmo lado. E isso, para quem lembra, né, da época da cisão entre o que era o socialismo chinês, o socialismo soviético, né? E muito do que isso repercutiu depois para todas as áreas do mundo e tal. Essa aproximação que, entre outros... tem os BRICS como espaço de encontro, é muito importante. E estamos vendo aí que diante desse... A gente não tem tempo de tocar agora o tema da Ucrânia, o tema da invasão de Israel, de Gaza, enfim. Mas diante dessas circunstâncias tão dramáticas que nós estamos vivendo nesses dias, né, a união da China com a composição de estratégias, né, de se colocar no cenário internacional entre a China e a Rússia, tem sido um dado importante da realidade desses últimos tempos, né? É verdade. E acertos que têm desdobramentos significativos na esfera econômica, né? Com todos os acordos que têm sido ultimamente assinados, né? Na questão energética, do gás, exatamente, né? Então, os BRICS, entre outros, são novidades, né? da cena internacional, que apontam para uma substituição gradual, não, digamos, sem muitos traumas dessas nossas regras de jogo internacional definidas em Bretton Woods no final da Segunda Guerra, né? Antigas, que estão caindo, por si mesmas pelo peso de não mais respeitarem as novas dinâmicas do século XXI. Na realidade, é verdade. Exatamente. Mário? A única questão que eu acho que não há desacordo aqui, agora a gente tem que analisar cada país de acordo com suas realidades culturais, realidades específicas, né? É meio complicado a gente querer transpor para a China questões nossas, tipo a nossa democracia ou na democracia. Cada país tem as suas especificidades históricas, culturais. Então, eu não sei até que ponto a gente muitas vezes até desconhece o fenômeno interno da China, né? Para a gente criticar nos nossos moldes. Nossa democracia é uma coisa, o que acontece na China é outra. Então, temos que guardar as especificidades para não cair no discurso, muitas vezes, do senso comum. Porque a China é isso, a Rússia é aquilo, a Índia é outra coisa, e a África... Não, cada um tem as suas particularidades e contextos históricos diferentes. Então, sem isso, a gente pode cair em erros de análise para começar Que, aliás, é o que nós vemos fazendo, né? Ao longo do tempo, quando começa a mexer muito, você vai dando, fazendo juízo de valor onde você não deve fazer juízo de valor. Exatamente. É. Sim, ou transportar modelos quando não é possível. Exatamente. O Mário foi extremamente feliz e, curiosamente, ele, talvez o livro mais importante sobre a China lançado nos últimos 2 anos tenha sido o livro sobre a China, do Henry Kissinger, o secretário de Estado americano, no qual ele defende, logo de início, ele termina dizendo o seguinte: olha, é super possível que o mundo tenha uma relação, e particularmente os Estados Unidos, extremamente frutífera com a China. O que não dá é que o mundo queira dizer o que a China tem que fazer. Quer dizer, a democracia chinesa tem que ter o modelo A ou o modelo B. A China tem o seu modelo, e por que o nosso é melhor do que o deles? Um bilhão e meio de pessoas que tem que fazer 3 refeições. E milênios de história, quando o resto da humanidade estava, nas épocas tenebrosas, eles eram uma civilização que já dava banho de descobertas científicas, Que o Kissinger chegou ao inverno da existência, levou muito tempo para chegar a essa conclusão, né? Porque o tempo que ele teve no poder, ele foi o contrário. Não, mas mais ou menos, ele é a pessoa que faz o reatamento dos Estados Unidos. Ele inventa uma doença e faz o reatamento. Vai para lá. É verdade. Aqui, gente, olha, muito obrigado. Eu quero agradecer a participação de vocês aqui, a Beatriz Bício, o Paulo Ferrazioli, o Mário Augusto Jacobskind. Nós conversamos hoje sobre a reunião do BRICS aqui em Fortaleza e o cenário que isso se desenvolve na geopolítica, não só do subcontinente sul-americano, mas de todo o mundo. O Tema Livre fica por aqui. Amanhã às 10h05 nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.